KJ Palago, Altaki Frequencia, Honor, dois, meio, Salvador Galeão, nível de voo 3620, aerovia Zuluno 4, pichão no zero, primeiros 90 metros fechados, curva à direita, subida da El, transição Bless, acione o código transponder 5406 e o controle 119, decimal 35, então 3193. 360 Galeão, Zuluno 4, da El Bless, decola da 10, 90 metros, primeiros fechados. Decola, curva direita, 5406, transponder 1935, é o controle, então 3193. 3193, chame para pulso, acionamento. Marata, 3193. Checado visual, todo deficiente, qual o meta 3? Controle Salvador, boa tarde, o Papa Tango Lima, Kiro Zulu, informação em aqui. Papa Tango Lima, Kiro Zulu, informação em aqui. Ok, Lima, Kiro Zulu, o senhor procede visual no 75, qual é a procedência? Quando o senhor procedente de Ipiaú, passou o plano aqui para o centro Recife, poderia confirmar se a senhora não opera visual? Afirmativo, Salvador Pera Visual, o senhor vai acionar o código 2222, prosseguir visual via corredores, o ajuste 1010, a pista 10. Ciente, Lima, Kilo Zulu, prossegue visual via corredores, acionou 2222, está no ideal de descida, voa na Pro de Caixa Prego, confirma? Positivo, prossiga via corredores e desça visual, amigo. Zulu, na escuta, vai iniciar a descida. Romeu 48, Solos 46, libera direito, chame Solon 29. Alifrão 29, gol na 648. 3193, então está autorizado o push acionagem para o táxi. Para o táxi, 3193. Jet 6688, Luiz Aracinato, cruzando 170, 60 milhas de ponto, segundo controle, 120, normal, com você. Já em contato lateral com o Fofa. Tente com a rádio 1330, estamos no ponto até a volta. Lima Tiro Zulu atingiu 1500, prosseguindo nos corredores, vai reportar para Líder. Lima Tiro Zulu. O voo 5km estabilizou, passando toda. Quilômetro reduza para aproximação, 4 milhas para o marcador externo, chame a torre 1-1862. Essa é a sua voz, Latara. Vende. Salvador, voo 5km. Gente, acuse na final checado, Golf Kilo Oscar. Over Calvo, Charlie Alpha, Lima, Victor Oscar, and the Brazilian frequency 126.55, Loop 7540. O 3193, está livre o táxi à direita, Juliette Alfa, até o ponto de espera da Charlie, lá chame a torre 118.6, altímetro 1010. 1010, Juliette Alfa, 208.6, 3. 3193. Correio Golf Quilaça. Prossiga, Oscar. Está avistando a onda 7, possibilidade de cancelamento e uma base para a direita? Autorizada, cruz na final no 7, cancelado 59, Golf Quilaça. Passa. Autorizado a linha de decolar 170 com 89. A linha decola T3193. Chame Brasília 12425 até 2655 voo. Final na 7, baixado e checado, Golf Kilo Oscar. Livre, pouso no 7, 158 nós, Oscar. Passa. Boa tarde, essa 3627, a senha identificação, estação de vigilância, radar, tudo a nível de voo 220, protetor radar, proa, direito 250. Limite, trago na passada 80 milhas de ponto seguro, voa na proa de bridge 3627. Oscar, Solo 02, táxi livre e companhia, Golf Kilo Oscar. Passou, escuta até lá, muito obrigado. Nada. Lima, Kilo Zulu, agora quase 7 minutos para a rotatória, visual com capa. Lima, Kilo Zulu, chame a torre 1-18-6-12. 18-6-12, grande Jorgeão, Felipe, um abraço. Um abraço, querido. Controle Salvador, boa tarde. TAN 3193. 3193, boa tarde. Vigilância, submantenha nível de voo 360, TAN 3193. Autorizado direto, posição da EL. Opa, obrigado. Direto da EL, 3173, sobe para o 360. Para 220. Santos Líder, rumo 97, a 737-800, cruzando 230 para 170. O 193 vai precisar de um pequeno desvio esquerda. Não dá pra manter pro Dayel não. Ok, tá 3193, autorizado os desvios aí. E aí, obrigado. Depois a gente aproa a Dayel de novo, se der condições ainda. Gente. Final da 97 ali, Maquilo Lolo. Livre pouso no 7, 14089. Livre pouso no 7 ali, Maquilo Lolo. Brasília 340 será coordenado, mantém escuta, aguarde cópia. Nossa escuta aguardando cópia. OB, 118. 11 no galhão, 192, tomou. 388, boa. 396, uma abordagem, identifique, nível de voo 4-0, presente, uma bola estabelecida. Jet 6703 para cópia? Pronto. 6703, Salvador, Brasília, nível de voo 340, uniforme Zulu no 7, pista no 0, curva à direita, subida a gole, transição Ofito, código 5427, controle 119, decimal 35. Mantendo a presente a paroa 220 acesso a nível de voo 220 após o drone de crash 313. Ainda 6703. Correto, chame para puxa acionamento. Chama lá. Boa tarde, 4065, prossiga. Autorização 320, Capira, 320? Ok, 320 será coordenado, mantém escuta e aguarde cópia. 49, autorização Ilhéus. Qual nível para Ilhéus? É o 220. Ok, 220, mantém escuta, aguarde 1649. Controle, boa tarde, Altran 3835, cruza 200 para uma centena, ciente da Yankee. 3835, chegada Bonf, desse mantém nível de voo 040. 040, chegada Bonf, tá? 3835, a intenção seria executar o R nave da 190. Gente? Na toca. Whisky 58, pistão no zero, curva à direita, subida gole, transição Gonza. Código 5432, o controle 119 decimal 35. Dado 320 para Campinas, meio por 58, decolada 10, curva direita na Gole Gonza. Responda 5432, controle 1935, código 4065. No pronto, puxa acionamento 4065. Chama, né? Muito obrigado. Foram 649, cópia? 649, perfeito. 49 Salvador Ilhéus, nível 220, decola da 190 com curva direita, subida da El, Lida, após Lida, direto Ilhéus, código 5434 e o controle 119 decimal 35. O 1649, aprovado Ilhéus, nível 220, decola da 10, curva direita, saída da El, transição Lida, após Lida, direto Ilhéus. Transponder 5434, controle 119, decimal 35. Correto, chame pronto, no 649. Chama lá. Pro a Serra Vitor 366 para o final R9. Após Pelô, 366 para o final da R9. Obrigado, 3835. Tem uma identificação de nosso radar, número 270, reportada para a descida, chegada maré e fogo dele.